Para mar, enviaça para nível 060. Para 060, mais um 64 da Rio. Papa Vito, controle, radial de afastamento, confirme. É inicialmente 250 devido a formações. Inicialmente, e após? Após será 225. Ok, ciente. Mantenha um no mil pés pela linha eleitoral, reposte no farol da Barra, aqui no Papa Vito. Salvador, tá 3179, bom dia, informação é a hotel. Bom dia, só um instante. TAM 3171, passa nível 140, chama Recife em 1288, alterna 13325. 2883325, bom dia, 3171. Bom dia, TAM 3179, é o controle, desça 060, chegada Bonf, identifique. 060, na Bonf, identificou TAM 3179. 1897, passou 368, autorizado, Renato? Autorizado. 718947. Controle 904, estabilizado, Renato. São Paulo. 8 decimal 6, 1642. Deu estado de Juliette Alfa no ponto espera da 0186, 1642. De vento variável, intensidade de 2 nós. Inferno. Mantenha 1000, quilo Papa Vitor. Quilo Papa Vitor, mantenha 1 no 1000. Negativo, mantendo 1000 pés, 1 no 1000 pés, quilo Papa Vitor. Papá Romeu, Mike Tango Lima, subvetoração para sequenciamento, curva esquerda, PRO 030, Mike Tango Lima. Vetor da presente, esquerda 030, Mike Tango Lima. Avistado, aguarde pista livre. Ótimo, agora vai 04. Pelo Hotel Lima Tango, conseguindo o controle do Correio da Chua, Farol de Itapuá. Afirma, Hotel Lima Tango decolou aos 41, controle 119.35, bom voo. Exato. Voo no 607, no solo aos 41, libere a direita, chama o solo 121.9. 219 ao livrar, o voo no 607. Descerão para o 40, voando Serra Vita 368, da 3153. Tenhado e pronto, cabeceira 35, Abaeté 9660. Lima Tango, reporte final para Undina. Bom dia, o hotel Lima Tango decolou da 17, já aqui no Praia de Palácio da Boa, ingressando a cheque em antepés para Undina. Entende, hotel Lima Tango, reporte na final para Undina, hotel Lima Tango. Bem, tchau. Autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com intensidade de 3 nós, atente a cabeceira deslocada 90 metros. Pouso, está livre, pouso, voo 1 nós, 04, atente da cabeceira 90 metros, deslocada. Visão 53 da presente, voo Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés. Informe estabilizado, RNAVE. Esquerda, Serra Vitor 366, desce para 2500, 3953. Voo no 897, Torre 118, decimal 6. 186, até mais, senhor. Após o pouso da aeronave, que está na final curta, autoriza o voo 642, a linha decola imediato. Gente, aguarde, voo 642. Ok, gente. Salvador, bom dia, 1897. 1897, continue a aproximação, aguarde pista livre, um número 2 para pouso em Salvador. Número 2, 1897. Pronto, 9660, mantenha. Voo no 642, autorizado a alinhar e manter, prepare-se para a decolagem de imediato. Gente, alinho a tempo, voo no 642, obrigado. Bravo, decolar pista 35, vento variável, intensidade de 3 nós, ABT 9660. 3 mil pés com curva direita 050, pode trazer estabilizado. 04 no solo aos 44, agilize o quanto possível, libere a direita, solo 121 decimal 9. Direita 129, boa noite, 04. Uno 642, vento variável com intensidade de 3 nós, ajuste 10, 13, autorizado a decolar, pista 10. Decolar, boa noite, 04, bom dia, taxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, 179, desce e mantenha 040. 040, 3179. Via 9641, cruza 070 para 060. E o afirmativo na chegada dessa 050. 050, 9641. Trip 5514, bom dia. Trip 5514, bom dia. Guarde coordenação para Aracaju. O altímetro é no 0 ou no 3? Guardando na 0 ou no 3 e tem informação em dia 5514. Serra Vitor 372, completa final R9, torre 118-6, 3153. 8-6, tem um bom dia, senhor. Bom trabalho. Matamos, já avisou, bom dia. Matango ciente, frequência livre. Controle de Abaeté 9660. Até 9660, controle. Submantém inicialmente 030 na saída Momo. Aciona o código transfone na posição normal. Positivo, transponda normal. Está restrito ao 030 inicialmente. Temo. Controle, voo 9642, bom dia. Bom dia, contato radar na decolagem, saída Puca, voo 9642. Puca, voo 6642. Mantendo 3 mil pés, o Mike Tango Lima. Está autorizado o final LS, desce inicialmente para 2000. LS sem glide, pista 10, 90 primeiros metros indisponíveis, aguarde transferência. Ciente, Mike Tango Lima, 2000. Rio 9641, sob vetoração, radar sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, limite é radial 290 de Salvador. Esquerda 020, limitado radial 290 de Salvador, Rio 9641. Mantendo 5 mil? Tenha 5 mil, reduza 220. Tá, mantendo 220. 7 taxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Via Alfa, chama para ingressar na Juliette, boa noite, 97. Boa noite, 04, autorizado portão 3, via Alfa e Índia para o 3. Alfa e Índia para o 3, boa noite, 04. Trip 5514, copia. 105. Para Aracaju, nível 170, pela rota Golf 677, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Aracaju, controle 119 decimal 35, torre 1186, acione 5045. Aracaju, nível 170, via Golf 677, saída Puca, Aracaju, transponder 5045, controle 6198, torre 1186. O controle é 119 decimal 35, chame para acionamento 5514. Chame para acionamento 5514, controle 9935. Abaeté 9660, suba e mantenha nível 080, Abaeté 9660. Prosseguindo na subida, nível solicitado foi o 060 só. 06, já vou visual na rota? Afirmativo. Ciente, 060, O Abaeté 9660, radial de afastamento. Obrigado. Tudo bem? Que é autorizado afastamento direto, o informe estimado de pouso. Estimado de pouso, 1335. Gente, Abaeté. Tato. O Mike Tangulhão, professor externo, senhor, já avisou com o campo. Na torre 11860, Tangulhão. Tangulhão. Pra direita, sala 2093153. Torre Salvador, bom dia, papai, meu Mike Tangulhão, final visão, embaixo checado. Romeu Mike Tango Lima, tráfego avistado, atente cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros, vento variável com intensidade de 1 nó, livre pouso, pistão no zero. Livre, o Mike Tango Lima, 7. No desse mantenha 3.000. Para 3.000 pés, o Rio 964. Anteúno, curva direita, na proa 130, informe estabilizado, localizador. Doutor, azul 4069? Azul 4069, prossiga. Confirme, senhor, é possível acionar na posição 1 antes de iniciar o pushback? Afirmativo, coordenei com o pessoal do solo, o pessoal do infraero e chame para o pushback quando pronto, 4069. Ok, em alguns minutos vai acionar, chamará pronto para o push, tudo em coordenação com o infraero. Obrigado, 4069. Nada. Bono zero, já avistado. Gente, completo sinal RNAVE, redução aproximação, torre 11860. 18-6, obrigado. Autorizado, gate 5. Autorizado, táxi até o gate 05, 3153 da Tama. Estar a pista. 3179, continue a aproximação, tráfego ainda não avistado, aguarde pista livre, informe cabeceira 10, deslocada 90 metros. Formará na final até 3179. Papa Romeu, Mike Tango Lima no solo 52, solo agora 121-9. 119. Mike Tango Lima, táxi via Alfa e Kilo para o Pat 3. Alfa e Kilo Pat 3, 10 milhas do marcador externo, autorizada aproximação ILS. Aí vem a 4 horas. Voo no 607, cópia. É, escuta agora no 607. Voo no 607, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela rota Perusque 50, decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, transição de NER, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o código 5061. Deslocada 90 metros. Livre pouso na 10 da 3179. Então, autorizado nível 360 Guarulhos, via Perusque 50. Decolando da 10, curva direita após, saída da El de Neto, 10935 é o controle, 1086 a torre e aciona 5061, voo no 607. Correto, chame para acionamento no 607. Chamará. 41 no Passo Aduna, completa a final em Aliança, agora para a torre, 118.60. 118.60, Rio 941, beleza. Boa tarde. Posição de chamada para o táxi, pode ser menor. Salvador, bom dia, o Rio 941, final de 8 milhas. Puxa, acionado, trip 5514. Trip 5514, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi 5514. No solo 56, libera a direita, chame o solo, 121, décima 9. 219, liberando a direita, para 3179. Solo Salvador, para 3179, liberando na Fox. Para 3179, táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, reportando para ingressar na Juliette, para 3179. Para pushback 4069 na Uno. 4069, autorizado pushback no Uno, chame para o táxi. Apresenta pushback no Uno, chamado para o táxi 4069. Salvador, bom dia, Gol 979, informação hotel, autorização de tráfego, Brasília, 380. 1715, aguarde a coordenação, altímetro agora 1004. 0-4, aguardando. O 9641, autorizado pouso, pistão no 0, vento 02, 0 graus, com 02 nós, atende cabeceira deslocada 90 metros. 9641, senhor. Controle 119.35, torre 1186, acione 5066. Autorizado Brasília 360, aperto Lu 17, decola pista no 0, curva direita, gole Pito 1935, torre 186, transponder 5066, é o gol no 715. Correto, reporte para acionamento no 715. Rio 9641, no solo 59, libera a direita, chame o solo, 121, décima 9. 1219, liberou. Solo Salvador, bom dia, Rio 9641, liberou na sua escolha. Rio 9641, táxi via Alfa e Kilo para o Pat 3. Alfa e Kilo para o Pat 3, 9641. Salvador com 3 e 10. confirme. 5.7, sir. Stand number 4, request clearance to Salvador, correction. Brasília, level 360. 3557, call Salvador Ground 121, small niner, to copy. 121. 41. 41, autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera, 118.6 para decolar 5514. Juliette Alfa, torre 186, 5514. Qual é a sua autonomia alternativa, 35514? Salvador, 3 e 10. Gente. Salvador, bom dia, do 4069 para táxi, está com 112 a bordo, 4 horas e 20, alterna com fim. 60 para 100. 118, decimal 6, 4069. Deve táxi direita, posso esperar chamando torre 186, do 4069. Stand by level 050, the bomb survival, and we have information in India. 3517, stand by clearance to Brasilia, QNH is 1014. Gente, 0800 com o Kilo Papa Vitor. Golly, departure, or feeder transition. São 3179, após a passagem do trip, ingresse para o portão 2. Afirmativo, após o trip, ingresse para o portão 2, São 3179. Azul 4069, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 020 graus com 02 nós. Livre alinhar e decolar da pista 04069. Web 6709, sendo identificação, chegada bom, fidesa nível 060. Identificou na bom para 060-6709. Iniciando 4069. Tipo 5514, pronto. 5514, alinha e mantém pistão no zero. E mantenha no zero, 5514. 103517, right to proper clearance. Affirmative, sir. 103517, clear to Brasilia, flight level 360, via airway up as Zulu 17, runway 10, for departure. After takeoff, you turn right to Goli departure, Gonza transition, correction to Goli departure, Ofito transition, Skok 5054, approach control 119035, power 1186. Clear to Brasilia for level 360 via upper Zulu 17. After departure, runway 10, turn right, goal is departure, open the transition, transport 5054. Departure control 119.35, tower 118.6. 3517, your readback is correct. Departure push and start. I will report 3517. Previsão um pouco mais atrás. Mantenha o perfil, azul 4069. Mantenha o perfil, 4069, grato. Olá, bom dia, estou passando o Zulu Delta Oscar 127. Vai para a ligação com o Zulu Delta Oscar, confirme o plástico, está estacionado. Isso. Gente, decolada da 17. Aqui, eu vou. Aguarde a coordenação, altímetro 1013, Zulu Delta Oscar. Salve Salvador, boa noite, 97. Voo no 897, prossiga. Realização com fins, nível 400. 400, guarda 4, altímetro 1013. Guardando. Salve, boa noite, 04, bom dia. Voo no 804, bom dia, guarde Galeão, nível 360, altímetro 1013. Poderia informar qual que é? Boeing 757. Ah, tá ok. Essa já dá pra passar um pouco acima do nível 100, bom, sim? É 709 do Zepara 2209, indecida nível 060. Descendo 060, revisando 2209, poderia passar um pouco acima do nível 100 sobre a posição bom? Sim. Ok. Vai para 980, reclear, fly level 040. Fly level 040, American 982. Segundo mil pés, decola da pista 17 com curva direita no corredor axé, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o código 0263. Delta Oscar, o cotejamento está correto para acionar 118.6. Zervão X Sagaz, azul 4069. Admira 709, reautorizado nível 050. 050, 6709.